Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM. Conosco aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo e principalmente da teosofia. Esta grande doutrina dos Mahatmas, dos mestres da sabedoria e da compaixão, que tem se revelado ao mundo através dos seus discípulos aqui no Ocidente, divulgando, ouvintes, as verdades eternas e elevando a humanidade para um nível superior, um nível de maior espiritualidade. Estamos a serviço dessa causa, ouvintes, e trazendo para vocês nessa fase aqui estudos, temas do livro A Doutrina Teosófica, com ideias que foram publicadas por Madame Helena Petrovna Blavatsky, principalmente nas suas duas obras magnas, A Voz do Silêncio, que foi a sua última obra, mais com aspecto religioso, mas principalmente Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, ouvintes, que nós recomendamos muitíssimo a todos aqueles que querem realmente conhecer o pensamento dos Mahatmas. Não deixem, ouvintes, de estudar essas obras, mas sempre com muita paciência, com muito cuidado e principalmente muita reflexão. Enviamos também o nosso abraço a todos aqueles que vão nos assistir, nos ouvir, também nas páginas da Loja Esotérica Virtual e no nosso canal do YouTube. E um abração também para todos aqueles que participam do nosso grupo no Facebook. Procurem, ouvintes, lá na barra de pesquisas do Face. Você que tem perfil no Facebook, encontrem lá a Levir. E participem conosco, ouvintes, diariamente. Muita coisa interessante também para você que gosta dos temas aqui que nós divulgamos na Levir. Mas vamos, ouvintes, continuando aqui os estudos do nosso livro e A Doutrina Teosófica. E Blavatsky vai nos falar um pouco aqui, terminando uma sessão do livro, vai falar sobre a humanidade. E depois vamos falar também sobre coisas interessantíssimas sobre o espírito, a consciência, a glândula pineal. E se der tempo também vamos falar sobre o olho divino. Tudo isso hoje aqui no programa Lux Esotérica. Então, sobre a humanidade, Blavatsky primeiro diz aqui um pensamento que baseia as suas declarações, que é o seguinte: uma planta é composta de raiz, tronco, caule e folhas. A humanidade como um todo, da mesma forma, é o tronco de que procede da raiz espiritual. O tronco é a unidade da planta. Atacado o tronco, é bastante evidente que cada ramo e cada folha se ressentirão. Assim acontece com toda a humanidade. Blavatsky clama, ouvintes, esse princípio para evidenciar exatamente o princípio da unidade da vida. É praticamente o único dogma que existe no estudo teosófico, compreendendo, ouvintes, dogma não como uma ideia que deve ser aceita de uma forma fanática, mas sim dogma como uma verdade profunda que não pode ser olvidada, de que todos nós, ouvintes, estamos conectados com todos os seres da natureza, do universo, mas principalmente os seres humanos, a nossa civilização humana, todas as etnias, ouvintes, que na verdade têm muito pequenas diferenças fenotípicas, né, exteriores à humanidade. É um único gênero sobre esse planeta, e os sábios da Índia declaram de que a humanidade, na verdade, foi a primeira espécie que se manifestou sobre esse planeta. Apesar da ciência nos dizer que primeiro existiram os seres unicelulares, depois apareceram peixes, seres aquáticos, depois eles saíram da água, começaram a rastejar, se transformaram em mamíferos, depois viraram os dinossauros, depois os dinossauros foram extintos, até que surgiu lá os hominídeos, e de lá houve um tronco comum que desagou na humanidade. Mas o fato, ouvintes, é que isso é uma cegueira da nossa ciência. O gênero humano, como raiz espiritual da vida, esteve sobre esse planeta antes que qualquer vida física existisse. A humanidade é a mais antiga espécie sobre esse planeta, inclusive pela unidade que ela tem, que é exatamente a pedra de Tóquio. É assim que nós sabemos que uma espécie é antiga, justamente pela unidade, pela pouca diferenciação que existe. Se nós tomarmos outros segmentos, como por exemplo dos símios, né, dos macacos, nós vemos a diversidade que há de chimpanzés, orangotangos, micos, temos até os habitantes aqui dos trópicos, o mico-leão, e muita gente, ouvintes, paga realmente o mico, achando até erroneamente, cientificamente, que os homens, né, os seres humanos descenderiam dos macacos. E a doutrina secreta, lá pelas tantas, ouvintes, declara que é justamente o contrário. Os símios, né, e a humanidade, ouvintes, não tiveram um elo comum, mas sim os macacos é que se derivaram do tronco da nossa humanidade, e no esoterismo isso é conhecido como o grande pecado da Lemúria. Naquele antigo continente que não existe mais, que se estendia da Austrália, chegando até a África, América do Sul, e terminando lá onde hoje está a Ilha de Páscoa. Nesse grande continente, a civilização humana, o nosso gênero desenvolveu o corpo físico, mas houve uma degradação muito grande. E hoje se afirma, ouvintes, que há espíritos humanos presos nos corpos dos macacos. E, por exemplo, o chimpanzé, se nós analisarmos a sua genética, quando ele vai desenvolvendo o seu embrião, ele chega num ponto de desenvolvimento idêntico ao do ser humano. Mas só que a divisão, a multiplicação celular, continua dando as características simiescas, né, do chimpanzé. E assim, ouvintes, nós temos que nos precaver contra ideias que dividem o ser humano, que colocam o ser humano contra outro ser humano. Tudo isso é, na verdade, uma distração para que nós fiquemos longe do nosso verdadeiro destino, que é de manifestar a nossa natureza espiritual sobre a Terra e ocuparmos o nosso lugar na economia cósmica, que é de sermos construtores espirituais sobre essa matéria. Mas continuando aqui, ouvintes, Blavatsky nos fala um pouco sobre a evolução da humanidade. Ela nos diz: A humanidade desenvolve-se completamente apenas durante o quarto ciclo, ou seja, o presente. E é uma frase curta, ouvintes, mais vale aqui um comentário. Vocês que podem ter acompanhado os muitos programas sobre o sistema solar que nós desenvolvemos aqui no programa Lux Esotérica, hão de se recordar aquelas explicações um tanto complexas sobre as rondas, né, planetárias, as cadeias planetárias, os giros que existem, o giro da vida se deslocando de uma esfera para outra na nossa cadeia terrestre, que tem não só, ouvintes, o corpo do nosso planeta, mas sim existem mais 6 esferas em que a vida do nosso planeta circula, sendo que há também outros planetas físicos, há esferas puramente astrais, e não é essas esferas astrais não são a aura astral do nosso planeta. Existem realmente planetas exclusivamente astrais, 2 planetas exclusivamente astrais e 2 planetas exclusivamente com matéria mental concreta. A evolução da nossa humanidade nesse atual quarto ciclo está se desenvolvendo, ouvintes, nesse esquema centenário de esferas. Então Blavatsky diz que a humanidade desenvolve-se completamente apenas durante o quarto ciclo, que é o presente. E esse desenvolvimento, ouvintes, é muito acelerado quando a cadeia de mundos, a cadeia planetária, tem exatamente o planeta físico, que é esse que nós temos aqui na Terra. Por incrível que essa declaração possa soar, ouvintes, as inúmeras dificuldades, né? A inércia e todos os obstáculos que nós enfrentamos aqui na Terra, nessa terceira dimensão, que dificulta muito a nossa evolução espiritual, mas é ela, ouvintes, exclusivamente esta dificuldade que promove, pelo contraste, o nosso progresso espiritual. É muito difícil, ouvintes, evoluir quando se está num mundo onde não há resistência, onde não há a possibilidade do completo afastamento entre o espírito e a matéria, que é o caso aqui do planeta Terra. Quando se está no plano astral ou no plano mental, a coisa fica muito aberta, muito confusa, se confunde a imaginação com a realidade e fica difícil a gente se evoluir. Mas quando nós estamos aqui nesse corpo, quando existe um cérebro que é a projeção negativa do nosso plano mental, onde o cérebro é uma grande antena de recepção e transmissão dos pensamentos, e junto com o nosso sistema nervoso central e com os nossos nervos simpáticos, ouvintes, respondendo as vibrações astrais, né? Porque as emoções não afetam diretamente o sistema nervoso central, mas vão para os nervos simpáticos. Aí, ouvintes, está um esquema de evolução maravilhoso. E a nossa humanidade está evoluindo muitíssimo e nós temos que aproveitar essa oportunidade, ouvintes, para tomar consciência do espírito exatamente nesse momento em que o espírito está tão longe, está tão afastado e não é evidente. Pois, colocando em outros termos, ouvintes, como disse Jesus, que realmente quem tem realmente fé é aquele que crê sem nunca ter visto. E o fato, ouvintes, é que as coisas verdadeiramente humanas jamais foram vistas aqui nesse mundo. Ninguém nunca viu o amor, ninguém nunca viu a felicidade, ninguém nunca viu a amizade, ninguém nunca viu a cor que tem a tristeza, nem a alegria, mesmo que nós relacionemos esses sentimentos, essas ideias com expressões físicas, com a fisionomia humana ou com ideias, com imagens, ouvintes, mas verdadeiramente, ouvintes, esse mundo não contempla a visão, a perfeita contemplação das coisas genuinamente espirituais. E nós, infelizmente, nos apegamos muito a coisas que não são verdadeiras, não são humanas. Nós nos aferramos, nos apegamos a objetos, a coisas, a pessoas, a situações, ouvintes, as mais diversas, quando, na verdade, a nossa verdadeira identidade é a natureza do amor, a natureza da compreensão, a natureza do sentimento e, mais além, da intuição, da vontade espiritual. E são exatamente essas coisas invisíveis que nós temos que fazer prevalecer aqui nesse mundo, apesar, ouvintes, de nós não as vermos, mas nós sentimos, nós sabemos que elas são verdadeiras. E quando nós nos convencermos que essas coisas, ouvintes, que não são visíveis, são as mais importantes, aí nós estamos realmente nos desenvolvendo enquanto seres humanos. Mas prossegue aqui Blavatsky. Como a larva se converte em crisálida e em mariposa, o homem, ou melhor, o precursor do homem, passa através de todas as formas e reinos durante o primeiro ciclo e através de todas as formas humanas durante os dois ciclos seguintes. Tendo chegado à nossa Terra, no começo do quarto ciclo, na presente série de vida de raças, né, ou civilizações, o homem é a primeira forma que aparece nela, sendo precedido unicamente pelos reinos mineral e vegetal, tendo ainda o último que desenvolver-se e continuar sua evolução ulterior através do homem. Durante os três ciclos que virão, ou seja, as três próximas rondas, que serão as três rondas finais da cadeia terrestre, né? Nesses três ciclos que ainda virão, a humanidade, da mesma forma que o globo, né, o planeta em que vive, tenderá sempre a reassumir sua forma primitiva, sua forma original, que é a de uma hoste Dayan Shohanic, ou, colocando em termos mais ocidentais, uma forma mais angélica, uma forma mais diáfana, uma forma espiritual. O homem tende a converter-se num Deus, com D minúsculo, e depois em Deus, uma coisa superior, com D maiúsculo aqui no texto, da mesma forma que todos os átomos do universo. No começo do segundo ciclo, a evolução se verifica sob um plano completamente diferente. Apenas durante o primeiro ciclo, o homem celestial se transforma num ser humano, no primeiro globo, o globo A. Converte-se de novo num mineral, numa planta e num animal, no globo B. E daí em diante. Essa evolução prossegue muda completamente a partir do segundo ciclo. Cada ciclo de vida, então, se projeta no quarto globo. E aqui na Terra, nesse atual momento evolutivo que nós estamos, a Terra então se comporá, né, a humanidade na Terra se comporá de 7 raças raízes, de 7 grandes civilizações, que começaram com a civilização etérea, né, a primeira raça, e terminará com uma raça, uma civilização plenamente espiritual, numa dupla linha de evolução física e moral. E desde o princípio do ciclo terrestre até o fim. Então, este é um ciclo planetário, desde o globo A até o final, que engloba, como nós dissemos, 26 outros, ou 6 outras grandes esferas que não estão conectadas de forma alguma com o nosso planeta. A conexão é apenas espiritual. O mundo procede, né, se desenvolve por ciclos. As raças futuras serão reproduções de raças há muito desaparecidas. E nós, quem sabe, somos as imagens daqueles que viveram muitos, né, séculos atrás, 100 séculos atrás. Chegará o tempo que todos aqueles caluniadores públicos dos hermetistas, mas que em segredo registram seus volumes cobertos de pó e são apenas plagiários, né, copiadores de suas ideias que assimilam e dão como próprias, receberão o que merece. Quem? Exclama Pfaff. Que homem teve ideias mais claras acerca da natureza que Paracelso? Ele foi o intrépido criador dos medicamentos químicos, fundador de valorosas sociedades secretas, vitorioso na polêmica, sendo um daqueles espíritos que entre nós criaram um novo modo de pensar acerca da existência natural das coisas. Aquilo que se encontra disperso na obra de Paracelso, acerca da pedra filosofal, aos pigmeus e espíritos das minas, a portentos, aos homúnculos e ao elixir da longa vida, tudo aquilo que é empregado por muitos para rebaixar seu mérito, não pode apagar nosso sincero agradecimento pelos seus trabalhos em geral, nem nossa admiração pelos seus livres e intrépidos esforços e por sua vida nobre e intelectual. E Blavatsky, ouvintes, faz essa citação não por acaso, porque Paracelso provavelmente tenha vivido numa época em que a própria Madame Blavatsky também esteve encarnada. E Blavatsky tem se reencarnado continuamente, sem o intervalo normal que deve existir entre as encarnações humanas, principalmente entre as pessoas muito evoluídas, como é o caso de Blavatsky, porque ela fez o solene voto do Bodhisattva, ouvintes, que é o de erguer o nível da humanidade. Então, para que ela ficaria, ouvintes, 700, 1200? No meu caso, quando eu for para o Devakan, eu quero ficar lá pelo menos uns 2 ou 3 mil anos. Quero voltar só quando a coisa estiver um pouco mais sossegada do que está hoje. Mas quem fez, ouvintes, quem teve esse privilégio de receber o poder dos Mahatmas e ter o seu corpo astral imortalizado, né? E só pode realmente receber esse privilégio iniciático uma pessoa que seja absolutamente pura no seu sentido mais profundo. Não pureza, ouvintes, como nós falamos da higiene, não pureza como nós falamos na química, nem em outros ramos do conhecimento, mas sim a unicidade, o foco da consciência astral nesse desejo, ouvintes, de progresso, no desejo de auxílio à humanidade, ao próximo, uma visão inegoísta da vida. Quando o indivíduo desenvolveu esse sentimento no seu coração de uma maneira, ouvintes, que nós não podemos medir, mas para a visão do clarividente, que não vê só esse mundo, que é um mundo de sombras, ouvintes, a verdadeira caverna do Platão é esse mundo que nós vivemos, onde a gente só vê sombras, né? E confundimos essas sombras com a realidade, fazemos hipóteses como essas, como é com elas. Quando alguém, ouvintes, é puro assim pelo inegoísmo, o mestre enxerga isso, ouvintes, brilhar com um tom que é indescritível para o olho humano, e é essa pessoa que o mestre dá a bênção da sua iniciação, leva esse indivíduo para receber o toque sagrado do Tirso, magnetizado pelo grande instrutor do mundo, que clama a estrela de cinco pontas do iniciador único desse planeta e imortaliza a aura astral desse indivíduo, que assim vai reencarnar seguidamente, praticamente reaparecendo a cada século, a cada dois séculos. Então Blavatsky faz aqui esse desagravo a Paracelso, um dos primeiros e grandes alquimistas medievais, que sabia, ouvintes, a respeito desse processo da evolução nas esferas, nos planetas. Então, aquele que realmente sabe que em cada forma, ouvintes, que existe aqui nesse mundo das sombras, por trás dessas paredes, ouvintes, por trás desses metais que conformam os nossos computadores, os nossos móveis, e dentro, ouvintes, da carne dos animais ou das fibras dos vegetais, ali dentro, ouvintes, pulsam as vibrações de espíritos imortais. E é por isso que as pessoas evoluídas evitam de ceifar a vida de qualquer ser vivo, quer seja inseto, quer seja animal, quer seja planta, e muito menos seres humanos, porque, ouvintes, a pessoa sabe que não existe separatividade, não há como você trancafiar de verdade alguém numa prisão, ou muito menos se livrar de uma pessoa condenando-a a uma pena de morte, ou a condenando a algo tão terrível como uma morte por ódio, uma morte por vingança, porque, ouvintes, isso é a mais profunda ignorância que existe. A única coisa que cura, ouvintes, esse ódio que faz o ser humano matar, ou essa ânsia por satisfazer a nossa gula, ouvintes, porque o consumo de alimentos que causam sofrimentos a outros seres é, na verdade, uma luxúria da humanidade que já foi muito maior em outras épocas, e como aconteciam com os atlantes e outros, e há bem pouco tempo atrás era muito comum o prazer mórbido de caçar animais, por esporte. Até hoje tem gente aí matando leão na África, simplesmente para ter o prazer, ouvintes, de ver um animal cair desfalecido quando estava fugindo desse poder, dessa ganância, dessa luxúria cega que o ser humano tem pela morte e pelo consumo de animais que realmente só servem para satisfazer apetites primitivos que nós possamos ter. Então, ouvintes, enquanto o indivíduo não se esclarece que, ouvintes, existe essa unidade de toda a vida, ela realmente não vai entender que aquilo que pregaram os grandes sábios, como Jesus, que disse com todas as letras que nós, na verdade, deveríamos orar, deveríamos amar aos nossos inimigos, porque é muito fácil amar a quem nós já gostamos, a quem nós temos afeto. Porque o ódio, meus amigos, minhas amigas, só termina com o amor. Só esse sentimento de unidade é que apazigua e permite que haja evolução. Mas nós vamos continuar, ouvintes, falando desses temas e outros ainda mais profundos no segundo bloco do nosso programa. Agradecemos muitíssimo a audiência de vocês. E agora, enquanto eu refresco aqui a minha garganta, vocês vão ficar com aquele tradicional convite. Você que ainda não tem o seu mapa numerológico, seu mapa astrológico, será o meu privilégio, ouvintes, enviar mais energia para vocês que se transformarem aqui em patrocinadores do nosso programa. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Pedimos escusas aí aos nossos ouvintes que estavam nos acompanhando ao vivo, pois por problemas técnicos não podemos transmitir aqui essa segunda parte, mas nossos amigos que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube e também nas páginas da Loja Esotérica Virtual estão recebendo esta gravação da segunda parte do programa de hoje. Estamos continuando sempre com o apoio dos simpatizantes e associados da Levir, aqui os estudos de A Doutrina Teosófica, esse livro que foi publicado há alguns anos atrás pela editora Emus, que tem, ouvintes, temas, as ideias teosóficas publicadas por Madame Helena Petrovna Blavatsky nas suas grandes obras, A Isis Sem Véu, A Doutrina Secreta, também algumas passagens de A Voz do Silêncio, livro que nós já estudamos completo aqui com vocês. E sempre agradecendo esse apoio, esse patrocínio que vocês nos conferem, ouvintes, com a sua audiência e também os associados da Levir, que têm feito novas associações, renovações. Agradecemos muitíssimo esse apoio. Mas vamos, ouvintes, aqui voltar aos nossos estudos, continuando aqui falando agora, ouvintes, iniciando uma nova temática onde Blavatsky vai nos falar sobre o mundo do espírito e a sua conexão com a matéria. E para isso ela vai começar falando sobre inicialmente a consciência. Então diz aqui Blavatsky: a consciência puramente animal é constituída pela consciência de todas as células do corpo, menos aquelas do coração, porque este órgão é o mais importante e rei de todos do corpo. Haja vista que o coração dos decapitados continua batendo até meia hora depois de separada a cabeça do tronco e continua palpitando durante algumas horas. Seu corpo é envolvido em chumaços de algodão e colocado num lugar de temperatura elevada. E aqui, ouvintes, Blavatsky está colocando alguma coisa sumamente importante, e nós temos que lembrar, ouvintes, de que o nosso corpo tem, ouvintes, uma vida que é completamente distinta, separada do nosso eu maior, da nossa alma, do nosso espírito. O corpo, ouvintes, é constituído não só dos átomos, que também têm vida, mas também, ouvintes, de elementais que o compõem no seu lado invisível. Então, a vontade, ouvintes, do corpo não é exatamente a vontade do nosso espírito. Nós temos que ter isso muito claro. Então, as células do corpo têm o seu automatismo, têm a sua vida própria, e o objetivo, ouvintes, do corpo é, naturalmente, sobreviver. Agora, o objetivo, ouvintes, dos elementais que estão no nosso corpo são bem distintos do que aqueles a que se propõe a nossa alma e o nosso espírito. Se nós, ouvintes, cometermos a indiscrição e nos entregarmos à ignorância de abandonarmos o nosso corpo à vontade das suas células e dos elementais que nele habitam, com certeza o nosso corpo e os elementais que ali estão vão nos lançar, ouvintes, nos impulsos mais baixos e nos lançar, ouvintes, na horizontalidade, que se opõe, ouvintes, totalmente à verticalidade dos impulsos da nossa alma e do nosso espírito. Então, o corpo não pode ser nunca o senhor da nossa vida, e nós temos que aprender muitíssimo a amar, a nos integrar com o nosso corpo, mas temos que compreender que o corpo não tem em si nada de espiritual que seja próprio dele, ouvintes. Se nós fizermos essa falta de conexão, ouvintes, e deixarmos, abandonarmos o nosso corpo, nós vamos constatar aquilo que já foi dito com relação ao corpo astral, também se aplica ao corpo material, de que ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, mesmo, ouvintes, que nós separemos o corpo, né, a cabeça do tronco, né, por essa horrível forma de punição que ainda em muitos locais do mundo e é praticada até de uma forma legal, né, a decapitação, ter a cabeça separada do corpo, ser guilhotinada, né? O próprio inventor da guilhotina, o Guillotin, depois ele mesmo foi decapitado lá na época da Revolução Francesa, e atos de barbárie que a gente vê no mundo, que pessoas tiram a vida do seu semelhante, cortando a cabeça, mas o coração continua batendo por alguns instantes, por alguns minutos após isso. E hoje em dia a gente vê, ouvintes, que há uma versão mais moderna desse acontecimento, que é a chamada morte cerebral, e pelo uso dos equipamentos médicos, o respirador automático, né, que é colocado nos centros de terapia intensiva, nas UTIs dos hospitais. A pessoa morre no seu cérebro, mas o coração continua batendo, o pulmão respirando, pelo uso de drogas, pelo uso da respiração mecânica. Então, ouvintes, é essa inteligência que está no corpo e o elemental físico, ouvintes, que é muitas vezes o próprio guardião do umbral que nós vamos ter que vencer após a morte, nós temos que compreendê-lo e temos que ajudar a sua evolução. E sempre, ouvintes, aprender a disciplinar, aprender a usar o nosso corpo material como veículo da nossa consciência superior. E Blavatsky vai falar exatamente sobre um ponto do corpo que é importante com relação a isso. Ela nos diz: no coração existe um ponto, um centro vital que é o último a parar de pulsar. Este ponto central se chama a sede de Brahma e é o primeiro centro vital que funciona no feto e o último que morre no organismo. Algumas vezes foram enterrados iogues que se encontravam em estado cataléptico e ainda que todo o corpo estivesse morto, subsistia a vida na sede de Brahma, razão pela qual é possível ressuscitar um morto enquanto este último centro ainda contém a vida. Este centro do coração, que contém potencialmente a vida, a mente e a energia e a vontade. Durante a vida física, esse centro irradia luzes em tons opalescentes, né? Uma vibração que ao olho do clarividente parece luz irradiando do coração. O coração é o centro da consciência espiritual, da mesma forma que o cérebro o é da intelectual. Porém, a pessoa não pode guiar nem dirigir sua energia enquanto não esteja unida a Buddhi Manas. Até então, a consciência guia a pessoa se esta se deixa guiar. E, ouvintes, aí o que nós podemos salientar é algo muito importante, pois utilizando-nos da famosa chave analógica, o princípio de correspondência que foi ensinado por Hermes Trismegisto, o três vezes grande, que é a lei fundamental do esoterismo, ouvintes, a chave que permite a compreensão de que o que está aqui embaixo, no microcosmos, é semelhante ao que está lá em cima, no macrocosmos. O nosso coração material, ouvintes, ele se assemelha na sua função, à função que o Sol tem no nosso sistema solar. Sistemicamente ele funciona da mesma forma, mas há algo além do que o coração físico, ouvintes. Como bem disse aqui Blavatsky, a sede de Brahma é o local onde aquela pequeníssima chispa divina que foi emanada do coração do nosso sistema solar, do logo solar, que é a vida espiritual por trás do sol físico. Também, ouvintes, o nosso coração, por trás dessa bomba que impulsiona o sangue a todos os pontos do nosso corpo, assim como o sol envia a vida, o calor, o seu vento solar, as partículas que aquecem e que vitalizam também o prana que ele envia, o nosso coração bombeia o sangue, fazendo oxigenar as células que estão quilômetros e quilômetros de distância, ouvindo, se nós calcularmos os escaninhos das pequenas veias, as pequenas artérias, que quanto menores, maior é a pressão a que elas estão submetidas. O nosso coração imita esse processo, ouvintes. Então, é por isso, ouvintes, é por haver algo espiritual animando o nosso coração, que inexiste, ouvintes, ou se existe, são casos raríssimos, que eu pessoalmente não conheço, casos de câncer de coração. Pode haver até, ouvintes, o entupimento das artérias do coração, pela má alimentação, pela má qualidade de vida, por doenças psicossomáticas, né? O infarto do miocárdio, que é causado muitas vezes pela má alimentação, alimentação pesada, consumo de substâncias intoxicantes, podem levar o coração a entupir e a parar de funcionar, não antes que ele grite, né? Que ele manifeste uma dor que antigamente levava inevitavelmente a pessoa à morte, e hoje em dia, com o avanço da ciência, da medicina, intervenções cirúrgicas, colocação de stents, administração de drogas, podem dar uma sobrevida para a pessoa. Mas câncer de coração, ouvintes, não existe, ou se existe, é algo ínfimo dentro da estatística, porque exatamente o espírito humano está animando aquela região. E, ouvintes, temos que prestar muita atenção, porque principalmente a poesia nos diz, ouvintes, que o nosso verdadeiro ser está no coração, que nós temos que aprender a ouvir a voz do coração. Mas 99% das pessoas sentem que a sua pessoa, na verdade, está aqui em cima, que está na cabeça. E nós temos que acompanhar, ouvintes, o simbolismo e perceber que se o sol espiritual, ouvintes, está por trás do sol físico, aonde que estaria a lua que está aí, né, acompanhando o nosso planeta? Que no simbolismo, ouvintes, estará representado no nosso corpo, na massa cinzenta do nosso cérebro. Assim como a lua, ouvintes, recebe o prana solar, né, e rebate na lua e vem para a terra, e os hindus dizem que esse prana lunar não é positivo, porque a lua, ouvintes, nada mais é hoje em dia, em termos cósmicos, do que um corpo morto, um cadáver pendurado, circulando ao redor do nosso planeta, e que finalmente se perderá daqui a alguns milhões de anos. A Lua vai escapar da gravidade da Terra, que é 6 vezes maior do que o nosso satélite, e vai cair, ouvintes, para outras regiões do sistema, e quem sabe até possa assumir uma órbita constante ou não, pode se destruir caindo no Sol ou indo para as regiões mais afastadas do sistema solar. Mas o fato, ouvintes, é que o que a Lua faz, que é apenas refletir a luz do Sol, que é a fonte espiritual, o nosso cérebro também faz. Temos que entender que o cérebro, ouvintes, é apenas um espelho refletindo a verdadeira luz que vem do nosso coração. Então não devemos, ouvintes, apenas nos fixar na nossa consciência, no que diz, no que mostra a luz do cérebro. Temos que aprender a ouvir as sempre presentes, ouvintes, influências dos nossos sentimentos, das intuições que o nosso coração pode nos dar. Então, apesar de haver esse brilho que Blavatsky menciona aqui, o homem, o ser humano, não será conduzido pela luz do coração enquanto ele não despertar e não for conduzido por Budi Manas, que Blavatsky menciona aqui. Ou seja, enquanto não prevalecer sobre o corpo, a mente e a intuição, não haverá, ouvintes, a verdadeira espiritualidade reinando sobre o corpo. Porque todas as atrocidades que o ser humano comete, ele o faz porque ele se entrega às paixões e ao pensamento separado que acontece no cérebro. Então Blavatsky nos coloca aqui: donde que as recriminações do remorso e os escrúpulos da consciência que nascem do coração e não da cabeça. E no homem verificam-se três centros principais: o coração, a cabeça e também a região do umbigo, né, do plexo solar, que podem ser 2 a 2, positivos ou negativos, relativamente ao outro, segundo o seu respectivo predomínio. O coração representa, né, manifesta a tríade superior, a chispa divina que emana o Atma Buddhi Manas. Já o fígado e o baço representam e manifestam muito claramente o quaternário inferior. O plexo solar é o centro cerebral do estômago, né? E diríamos também mais abaixo do estômago, do próprio intestino, né? O intestino, ouvintes, reflete, né, aquelas voltinhas que nós temos na configuração da parte externa do cérebro. Também nós vemos isso como imagem refletida no nosso intestino. Daí que, se nós não pensarmos bem, se nós estivermos com ideias confusas, também nós não teremos uma boa digestão. E se nós, por ingerir um alimento também ruim ou estragado, tivermos, ouvintes, uma digestão prejudicada, também nós não vamos conseguir pensar direito, porque alguma coisa lá embaixo não está indo correto, não está indo direito. E nós podemos ver exatamente que as pessoas que têm pensamentos confusos ou que têm até sofrimentos nessa parte gastrointestinal, muitas vezes têm linhas de expressão tortuosas na testa, o que demonstra, ouvintes, que as coisas não estão indo bem dentro dessa ligação entre o superior e o inferior. E nós podemos entender, ouvintes, que o ser humano manifestado no corpo são praticamente dois seres também, né? Do coração para baixo, nós temos todo o metabolismo e toda a consciência que mantém a vida basal do ser humano, né? Onde nós temos ali a deglutição dos alimentos, primeiro no estômago, depois no intestino delgado, depois no intestino grosso, o que é filtrado vai ser sintetizado pelo rim, depois cai no sangue e o nosso fígado vai fazer filtragem e vai também retirar enzimas, hormônios, vai regular o nosso colesterol, e aí também temos nessa parte inferior nossos impulsos para a criação do sangue ali na medula óssea, e temos os impulsos da sexualidade, da reprodução, da excreção, ouvintes, da urina, das fezes. E, ouvintes, nós não podemos entregar a nossa vida para os impulsos desse ser humano que acontece, que vive do coração para baixo. Porque, como disse aqui a Blavatsky, o cérebro, há um cérebro do plexo solar e eu diria também dos intestinos, refletindo o cérebro maior lá em cima. E o lado sublime, ouvintes, o lado superior do ser é exatamente do coração para cima, onde nós temos no coração o sentimento de conexão, de compaixão com os outros seres, a garganta como centro dos pensamentos, e é justamente aí que fisicamente é produzida a palavra, né? Onde nós conseguimos reproduzir o poder divino, da mente divina, de criar as vibrações. Quando nós criamos a linguagem e pronunciamos as palavras, nós fazemos com que isso se reproduza e gere efeito na mente de outras pessoas. Bem como, ouvintes, no centro energético entre as sobrancelhas, nós temos a capacidade de ver a espiritualidade e assim, ouvintes, perceber coisas maiores que podem realmente acontecerem na nossa percepção. Mas o centro realmente mais elevado é o centro do alto da cabeça, onde o chakra, ouvintes, coronário, que se projeta e gera também uma vibração que surge como um capacete ou como uma mitra, né? Um chapéu usado nas ritualísticas das grandes religiões, das sociedades secretas, representa a conexão do corpo com a mais alta espiritualidade. Então, o chakra positivo espiritualmente está aqui no alto da cabeça. E o seu inverso, seu oposto, o chakra básico, lá no ossinho sacro, no final da coluna, representando a nossa conexão com o mundo. Então, esses dois seres, ouvintes, nós temos que mantê-los em harmonia, mas sempre procurando prevalecer o ser do coração para cima sobre o ser que habita do plexo solar para baixo, que é o quaternário mortal. Mas Blavatsky nos fala mais sobre a realidade dentro do nosso cérebro, principalmente a glândula pineal, que é o nosso próximo assunto. Sobre ela, Blavatsky nos diz: o cérebro é o órgão próprio da percepção física, e a percepção está localizada na aura da glândula pineal. Esta aura vibra em resposta a todas as impressões, contudo, no homem vivente, somente pode ser sentida e não percebida. Durante o processo do pensamento, que se manifesta em consciência, vibra constantemente a luz desta aura. E se um clarividente olha com olhar espiritual o cérebro de um homem vivo, quase pode contar as sete cores, né? As sete escalas, as sete matizes da luz, desde a tonalidade mais escura até a mais brilhante. Se os tocais com a mão, antes do toque vibra a aura da glândula pineal com a sua matiz correspondente. E Blavatsky também nos fala sobre o olho divino. Sobre isso ela diz: a ciência esotérica ensina que manas, o ego mental, vaksha, ou olho divino, é o órgão principal da espiritualidade no cérebro humano, a sede do gênio, o mágico sésamo pronunciado pela vontade purificada do místico, que abre os canais da verdade para quem sabe aproveitá-la. A ciência esotérica ensina que manas, o ego mental, não se une totalmente à criança até os 6 ou 7 anos de idade. Antes do que, nenhuma criança é responsável, nem segundo a igreja, nem segundo os códigos legais. E Blavatsky fala também que tem se percebido que muitos fisiologistas dizem que as pessoas com demência, bem como as crianças, não têm uma perfeita formação dessa região do cérebro. Então, diz Blavatsky, baseando-nos, portanto, no fato de que as crianças de pouca idade, os velhos e decrépitos e os idiotas, né, não têm uma perfeita formação dessa região do cérebro, chegaremos inevitavelmente à conclusão que deve estar relacionada com a mentalidade. E exatamente, ouvintes, a explicação disso é que na primeira civilização, né, que foi uma civilização não física, mas imaterial, etérica, né, havia um único olho, que era o olho do centro da testa. E quando surgiu o primeiro homem físico, a época da Lemúria, aí, ouvintes, o que aconteceu foi que o ser humano tinha apenas um olho no centro da testa, um olho físico, mas que se introjetou para dentro do cérebro e surge como manifestação da dualidade da mente os olhos materiais que nós temos atualmente, que são olhos que têm relação realmente com a evolução animal aqui na Terra, mas também são expressões do aspecto dual da nossa mente, né? O olho esquerdo ligado ao mental concreto e o olho direito ao mental abstrato, que está ligado também com a intuição. E aí, ouvintes, que essa introjeção do olho espiritual fez com que o homem dependesse para uma maior espiritualidade da ativação desse centro divino, dessa célula que é a pineal, e também com outras células que estão ali ao redor, ouvintes, que na verdade se ativadas e são ativas nos homens mais evoluídos, ali acontece então uma conexão entre o homem material e o homem espiritual. E quando, ouvintes, há essa conexão, o que acontece é que dentro da pineal existem certos cristais, né, que quando é feita uma autópsia ali parece um pouco de areia, mas são cristais, ouvintes, que têm uma função semelhante ao que é usada nos nossos aparelhos eletrônicos, nos nossos computadores. Aquela areia, na verdade, são cristais que potencializam as frequências e põe o ser humano em contato com a natureza espiritual. E a diferença, ouvintes, entre o demente, o decrépito, o idiota e uma pessoa inteligente, uma pessoa evoluída espiritualmente e até um mestre espiritual, ouvintes, é a quantidade de energia, de luz que consegue vibrar exatamente o centro do nosso cérebro e ilumina então espiritualmente a nossa natureza. Então, a evolução, ouvintes, tem muito a ver com a ativação desse centro de consciência, e é, ouvintes, o que nós recomendamos a todos vocês, que por meio do estudo, por meio do serviço ao semelhante, o estudo que desenvolve exatamente o cérebro, o sistema nervoso central, e finalmente vai atualizar, vai fazer funcionar a pineal. E o serviço desapego, ouvintes, faz abrir o coração, que é a sede da nossa chispa divina, que traz a intuição e traz a vontade divina. E aí, ouvintes, o budi, né, do coração, a intuição, o amor, sabedoria unido ao manas, que afeta o cérebro, põe então o ser humano em conexão com a sua espiritualidade. E com essas palavras, ouvintes, nós vamos ficando por aqui, pois como sempre o o adiantado da hora faz com que o nosso programa termine, porque ele tem apenas uma hora diária e mesmo assim a gente estoura alguns minutinhos todos os dias, mas voltaremos, ouvintes, com temas ligados à teosofia nos próximos programas. Blavatsky vai nos falar sobre a imortalidade, sobre a morte, o Devakam, que é a vida nos planos espirituais após a morte. Temas muito interessantes para os quais vocês são convidados. E vamos terminar, ouvintes, convocando a todos para sintonizarem uma vez mais a chispa divina que brilha no centro da sede de Brahma, nos vossos corações, como nos ensinou Blavatsky com as suas palavras. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Namastê. Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que todos vocês possam despertar cada vez mais a sua chispa divina. Paramos por aqui, mas deixamos com vocês a musicalidade, a interatividade da programação musical da Rádio Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e sempre muito estudo, muita reflexão sobre esses temas, essas obras teosóficas de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que são realmente monumentos do conhecimento espiritual da humanidade, ouvintes. E aqui de Osmar de Carvalho segue aquele forte, aquele fraternal, um caloroso abraço para todos vocês. Aguardamos a todos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.